Eu tava do 897, bom dia. 897, bom dia. Informação em curso hotel com PINS 360, copia. Dia 360, PINS hotel. Autorizado com PINS nível 360, decola da 10, curva direita no perfil da saída da EL, Leda, após posição bridge, Bravo Romeu, Índia Delta Eco, quando intercepta, Pesulu 16 e segue conforme a rota do plano. Controle em 199, decimal 35 e aciona 5115 no transfondo. Bravo, 360, decola da NETA, curva direita, Natael, Leda, depois do PINS. Intercepta, Pesulu 16, e daí a rota conforme, controle 193, transfondo em Protegimento correto, portão 07, chama pronto, pushback, acionamento, gol no 897. Estará pronto, gol 897. Solo Gol 607, campeão do Tático, 3 horas 55, Hotel do Galeão, 144 a bordo. Gol 607, seguindo o Embraer da Azul, prossegue como número 2 no ponto de espera da 10, no ponto de espera da Torre 1, no 8, decimal 612, o ajuste da 10 no 3, bom gol. Gente com 1013, segue ponto de espera 18,6, 607, até logo. Bom dia, total 9990, livrou na Golf. Total 9990, bom dia, deve ser Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3, total. 4 horas e 32 minutos, alterna 11W3. O Azul 4069, táxi autorizado Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera da Torre 1 no 8, decimal 612, o ajuste no 0 no 4 agora, bom voo. Táxi Índia Alfa para o ponto certo no 0, Torre 1 no 8, decimal 60, ajuste no 0 no 4, Azul 4069. 7-900 para o seu estacionamento. Uno 0 autorizado, reporta táxi, gol no 7-5. Reporta táxi, gol no 7-5. Sou Vitor Juliette, bom dia. Informação hotel, confere, confirmando o toque arremetido em Veracruz. Autorizado, Salvador, Salvador, toque arremetido em Veracruz. O nome o PES, decolagem da 17, curva direita, via corredor Axé. Controle em 199, decimal 35, a torre em 198, decimal meia dúzia e aciona 0151 no transponder. Cotejamento correto, pátio 4, 2 no POB. Ponto para inicial, no general. Era no 4, bom gol. Gol 9280, Recife 410, aguarda cópia, prepare a PUCA transição Aracaju. PUCA Aracaju. Solo bom 897, está no 7, solicita batida na posição e posterior pushback. Vento 320 graus com 2 nós. Iniciando o táxi a partir da posição 1-0, ok? Reporta para o pushback, gol no 897. Reportará para o pushback, gol 897. Para o táxi, gol 9-7-1-5 com 1-4-8, 3 horas e 40, perna confusa. O gol no 7-5, táxi autorizado via parte principal, táxi foi Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0, e no ponto de espera a torre em 1-8, decimal meia dúzia, um ajuste no 0 no 4, bom gol. Táxi foi Indy Alpha no ponto de espera a torre, 18-6, gol 1-7-5, obrigado, bom dia. Approach American New Jersey, established ILS X-ray, runway 1-3. Roger that, American 980, complete a left final approach and you can taxi tower at 118.6. Good morning. Roger, 118.6, bom dia. Exclusivamente para o campo, bom dia, November Alpha. Salvador Tower, bom dia, American 980, established ILS X-ray, runway 10. American 980, report across the auto marker. Roger. O controle em 199, decimal 35 e aciona 5126 no transpondo. Gente, 410 é bom pra gente. O cara que ajuda para o Zandesco, que é esquerda. 1936, vamos ver. Está aí, 5126 no transpondo, pronto pro push. Estamos na ponte do tiro... Tiro 2, o 9280. Gente, o gol 922... 9280, aguarda para o pushback treinamento. Temos um Boeing da companhia iniciando o táxi a partir do portão 10. Passando agora através do 612, vai prosseguir a retaguarda da aeronave. Quem não me escuta, por gentileza. Aguarda, obrigado. Solo 5554 para posicionamento. 9, controle, seja 935, tem ótimo voo. 3935, azul, 4069. O nome 605 é o segundo neste setor, porém vai aguardar a autorização. Já temos três aeronaves à frente para início de pushback e taxiarão a retaguarda, ok? Não me escuta, por gentileza. Pushback, gol 1897. Gol no 897, no 07 autorizado, reporta ataque. Autorizado pushback, reportar ataque, gol 897. O gol 9280, coordenando com a equipe de solo, após a passagem do banho da companhia retaguarda, autorizado para o desvencionamento, reporta ataque. Obrigado, gol 9280. 360, azul 4069. Trip 5594 no pátio 3, autorizado para o desvencionamento, reporta ataque. Reporta ataque, 5594. Julie, táxi autorizado, reporte para ingresso, Lafete. Fazer 935, bom voo. Geral Reveral, falando 935, bom dia. Bom dia, controle Salvador, aqui é o Papa Romeu, Geral Reveral. Bom dia, Índia Novambar Alfa, mantendo-se em condições visuais, litoral norte, reporte para o retorno, Índia Novambar Alfa. Reportará para o retorno, Geral Reveral. Salvador, bom dia, gol 97, mantém ponte espera da 1-0, som. Sim, mantém ponte espera. Mantém. Marca 90, on the ground, 5-3, call control, 5-3, ground control, 1-1-9, 1-1-9, ground control, welcome. 1-1-9, 1-1-9. 6-0-7, está livre, decolagem autorizada, vinha de 3-5-0 graus, com 6-2. Sim, livre decolagem, com 1-0-7, 1-0. No 705 após a rolagem do bonde, ali mantém. Após a linha, ali mantém a 7. Position prior to Juliet, American 97. Tudo bom, Giro, tá 3597, informação, hotel, solicito 360, Brasília. Então, 3597, bom dia, informação, hotel, confere, Brasília 360, minutinho, cópia, prepare a saída Arbor, Elefa, aguardando. Arbor, Elefa, aguardando, 3597. Voo 1897, tem 130, a bordo, com a 23 horas de 20, aprendendo Campinas, para trás. Boa noite, 97, prossegue como número 2 no ponto de espera da 10, seguindo o Boeing da companhia. Táxi via parte principal, Indy Alpha, até o ponto de espera da 10 e no ponto de espera da torre, 118, decimal 612, um ajuste 10 no 4, no bom voo. Parte Indy Alpha, como número 2 no ponto de espera da 18,6, ajuste 14 agora, obrigado, bom trabalho, bom 897. 60, direto Leda, ou não, 607. 02 a bordo, 3:20 autonomia, Terra Natal, Fortaleza. Gol 9280, táxi via Indy Alpha até o ponto de espera da 10 e no ponto de espera da torre 118, decimal 612. O ajuste no 0 no 4 agora, bom voo. Indy Alpha, retorna a torre. 118, 612, gol 9280. Afirmativo, 718-62. Então eu vou direto a Elefa. Elefa, ok, obrigado. Feliz, é um caso sério. Antigamente era tudo direto no Leda, né? Da El Leda, então sabe como é que é, o cachimbo. Ah, aqui também é igualzinho. No 7 no 5, livre decolagem, jeito calmo. Iniciando no 7 no 5. Alô, 5 no 4. Nick, 5 no 4, só um instantinho com a gente, beleza? Bom dia. 7 5, decolado 58, controle 1935, bom voo. 1935, bom dia, 7 no 5. Controle, gol no 7 no 5, cruza 1700. No 7 no 5, bom dia, contato radar vigilante. Curva na direita, direto Elefa, no 7 no 5. Posso curvar à direita, direto Elefa, gol no 7 no 5. ATR da Trip, passar a retaguarda no táxi, o mesmo já está no pátio 3, já finalizando o pushback, ok? Vai taxiar a retaguarda e após o mesmo, o seu prossegue pushback, acionamento, reporta táxi. Então, após a passagem do trip, está autorizado para o GDR. Obrigado. Alô, 5-5-5-4, o senhor está com 3-2 a bordo, 3-40 de autonomia, alterna a equipe, pronto para o táxi. Trip 5-5-4, táxi via parte principal, táxi é Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera torre 1-1-8, decimal 6-12, o ajuste no 0 no 4, bom voo. 18-6, 1-14, obrigado. 5-5-4. Botão 3597, pronto, cópia. Afirmativo, pronto, cópia no 08. A Autorizado Brasília, nível 360, decola da 1-0, curva direita, no perfil da saída Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, após voo, a posição é Lepa, Eco, Lima, Eco, Fox, Trot, Alfa, quando intercepta, Pêsulo 1-7 e segue conforme a rota do plano. Controle em 1-9-35 e aciona 5-1-2-7 no transfondo. 3-5-7, autorizado Brasília 360, decola da 10, curva direita, saída Arbor, transfer left, intercepta Brasília 1-7, controle 19-35, transfondo 5-1-2-7, já está pronto para o posto 90, posição 8. O TAM 3-5-7-0-8, aguarda apenas um instante para iniciar o pushback e assinamento no 08, não me escuta por gentileza. Sempre aguardando 3-5-7. Bom dia, para atender o Juliette, detalhado no 7 na sua escuta. Opa, Vitor Juliette, reporte para Ourobar. Reporte para Ourobar, mais para Vitor Juliette. Top 280, decola 200, controle 1935, bom voo. 19.35. Um abraço, bom dia. Gel, bom dia, 9280 da Gol. Direto Jamo, sobe para o 410. Jamo subindo para o 410. Este é o 9280. Este é o controle. Agora, autorizado, reporta táxi TAM 3597, ajuste na 014. Reporta para o táxi TAM 3597. Recife 1260, bom voo. Recife 1260, 19607, obrigado. Positivo, November Alpha, 1014 Nautilus. Vai subir para 2510 o índice November Alpha. 1897, bom dia. Bom dia, 1897. Contato radar vigilância, direto Leda, 1897. Leda, bom 1897. Estou em curso Hotel Galeão, nível 380, seu copinho? Autorizado Galeão, nível 380, decola da 1-0, curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, Bravo Romeo, Índia Delta Eco, quando intercepta Pêsulo 1-0, segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-9-35 e aciona 5-1-3-3 no transfondo. Atualizamento correto, portão 04, chama pronto para o pushback treinamento. Para o táxi de voo, com 605, com 125 com a borda, alterna campeão 3 horas e 46 de atendimento. Gol no 605, táxi à direita, via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 118, decimal meia dúzia. O ajuste no 04, bom voo. Ajuste no 04 agora, está autorizado o táxi de direita, Índia Alfa, ponto de espera 186, vou no 605. Obrigado, bom dia. O 55 no 4 solicita 170, como final. Sente 55 no 4, reautorizado, 170. 170, reautorizado, 55 no 4. Voo no 7 no 5, passa 160, Recife, em 126, decimal 0. Bom dia, voo no 7 no 5. 260, 17 no 5, bom dia. Bom dia. No 35 no 7, táxi via parte principal, táxi Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 118, decimal meia dúzia, o ajuste no 04 agora é bom voo. 35 no 7, táxi via parte Índia Alfa, no ponto de espera torre, obrigado. Salvador, bom dia, 5973 da Rio. Rio 5973, bom dia. Informação agora em curso à Índia. Recife 310, copia? Volto para a costa. Autorizado Recife, nível 3, 10, via uniforme Whisky 58. Decola da 10, curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Aracaju. Controle em 119, decimal 35, e aciona 5121 no transfondo. Afirmativo, 310 pela uniforme 58 para Recife. Decola da pista 10, saída Puca, transição Arupo, primeira curva esquerda. 119,35 controle, 5121 é o transponder. Confirmando o transponder 5131. Do pátio 3, chama pronto para o pushback acionamento, Rio 5973. 5973, chamará para aqui. Passa nível 160, chama centro Recife, na frequência 12545, bom dia. 25.45, um abraço, né? Bom trabalho, até mais. Amém, desculpa. Decola 08, controle 19.